perante ti, ó Pai, sim, eu pequei. Não mereço ser tratado como um filho teu. Nada além mais do que trabalhar. Só agora compreendo como eu errei contra o céu. Pai, sim, eu pequei. Não mereço ser tratado como um filho teu. Dá-me o perdão. Filho, a casa é tua. Pode entrar, veste a melhor roupa, coloque o anel, sandálias nos pés. Todo dia eu estava aqui a te esperar. Beijar, dizer-te que ainda aqui está o teu lugar. Sim, é o teu lugar. Todo dia eu estava aqui a te esperar, aguardando o momento de te abraçar, de beijar, dizer-te que ainda a te esperar, aguardando o momento de te abraçar, oh, oh, de beijar, dizer-te que ainda és o meu querido filho.